18, Europa 084, line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, runway 10, Europa 084. Azul 4062, no solo aos 14, chame solo, 21, décima 1. 21, Uno, obrigado, boa noite. Boa. Zero 84, clear to take off, runway 10, wind 100 degrees, 06 knots. Para 2.500 pés, a última tem Salvador no 04, vamos avisar o novo procedimento, 3152. Caso R9 da 10, da 3152, já passa o estabilizado. Alpha 084, Bonnet 17, contact departure, 120, decimal 8, good flight. 1208, good day, Europa 084. Salvador departure, good evening, Europa 084 as clear. Group 084, ready contact and departure, climb until level 370, perform and book a departure, ready transition. Ok, KF level 370, book a departure, aru transition, Europa 084. Zero, vou direto para o Serraviso 1366, descida autorizada para 2510. Última trem Salvador no 094, se você não tem nada, chama estabilizado. Descida para 2500 pés, ajustado no 04. Livre sinal, renave, chama estabilizado. Entrada 3152. 3152, contate aproximação à Renave. Chama 2 Salvador em 18.95. 1895, boa, tá, 3152. Salvador, boa, 3152, baixado e travado, final da UNANAV, 1-0. Boa noite, 3152, está autorizado o pouso, 1-0, venta é 080 graus, com meia dúzia nós. Pouso autorizado, visto 1-0, 3152.

170. Pouso no 970, pouso autorizado na 10, o vento é 080 graus, meia dúzia mais. Gente, livre pouso, o voo no 970, processo 10. 970, no solo aos 32, chame o solo 21 na decimal 1. 21-1. Boa noite, é Portugal, 024. Cleared for takeoff, runway 10, wind 080 degrees, 04 knots. Cleared for takeoff, runway 10, report to 024. Portugal 024, Bonnet 59, contact departure 120 decimal 8. 08, Portugal 024. Portugal 024, book a departure. Portugal 024, radio contact on the Portugal Clementine level 350 performing book a departure. Clementine Pass level 350 on book a departure, Portugal 024. Buzzard 4, climb and maintain flight level 330, direct, depart. Climb and maintain level 330, direct, depart, Portugal 024. Boa noite, Gol 7491, ponte espera. Boa noite, Gol 7491. Decolagem autorizada, dá no zero, o vento é 080 graus, reduz em nós. A linha e decola da 10, Gol 7491. Gol 7491, decolado ao 05, chame o controle. 120.8, boa viagem. 208, obrigado, senhor. Um bom dia. Mestre. Controle Salvador, boa noite, Gol 7491, passa 1.700 pés. 7491. Data Rosa, na decolagem, suba via Arboruno para 360. Arboruno para 360, Gol 7491. O Gol 7491 vai precisar manter a proa 170 por umas 5 milhas para evitar um grande cúmulo aqui no perfil lateral da saída. Estou livre. Desvios 7491, informe na proa de Gelé. Autorizados desvios, reportará quando tiver condições de voar a Elefa Gol 7491. Contact level 165. Zero to four, contact 6-7 frequency 1-6.8.5, back up 1-5.45. 1-6.8.5, back up 1-5.45, approach to 0-4. Alerta, Gol 7491, chame Recife em 26, corrige 288 ou 3260. 288-260, gol 7491. Boa noite.